Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe durante os próximos 60 minutos, hoje vamos, lá mais para a frente, abrir uma exceção àquela que é a premissa do programa, não haver palavra cantada, mas os responsáveis pelas duas peças que vamos passar daqui a alguns minutos, enfim, são enormes e adoramos a banda sonora nova deles. Abrimos com conjunto de três duplas. Começamos com Alva Noto e Ryuichi Sakamoto, há muito que colaboram juntos. Há uma harmonia na sensibilidade e no jeito estético também dos dois. Deles, Monomon a abrir depois, um disco saído do confinamento, foram muitos, que junta Corey Fuller e Richard Skelton. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Para trás, a colaboração de 5 temas que demorou 8 anos e que junta William Basinski a Yannick Schaffer, chama-se On Reflection, sairá em breve por aqui On Reflection 3, o segundo avanço. Antes, Corey Fuller e Richard Skeleton, edição Thesis 20 e Zolari, e o tema Ínsula, um disco gravado à distância e trabalhado à distância. Fuller vive no Japão, Skeleton no Reino Unido, para seguirmos em frente com a música muito detalhada de Malcolm Pardon. Esta chama-se Beneath the Surface. Edição nova, muito recente mesmo, Greenhouse, com a mais fácil de Solar Editions, Flora Urbana Absumpto, antes Malcolm Pardon. Para trás é uma das versões que a pianista francesa Vanessa Wagner oferece em Study of the Invisible, chama-se Celeste, tema original dos irmãos Brian e Roger Eno. E por falar em Roger Eno, é com ele que seguimos e com um par de temas do último e recomendável The Turning Ear. Primeiro Hope, The Kindness of Strangers, e depois A Place We Once Walked. Thank you. traveled unaware I was observed. I traveled a lot unaware I was observed. Ooh. I traveled a lot unaware I was observed. I was there before their eyes, I was there. Nós tínhamos avisado no início da emissão de hoje, íamos abrir uma exceção, palavra cantada, mas por quem? Por Nick Cave, que com Warren Ellis oferece uma excelente banda sonora para La Panthère des Neiges, primeiro Les Cerfs, agora ainda Nick Cave e Warren Ellis com Les Owls. Thank you. altura de fecharmos este Em Transe. Lá em cima, compositor holandês e pianista, edição deste ano de Jup Beving, nunca sei dizer bem isto. O título chama-se Hermetism. Dentro deste trabalho Nocturnal e para trás, alguém que colaborou com uma fantástica instalação no Sonar em Lisboa recentemente, faz parte também dos Nine Inch Nails, Alessandro Cortini, de Scuro Chiaro, Chiaro Scuro. Já sabem, o programa Em Transe tem a colaboração nos poemas de Ana Freitas Reis e nas fotografias de Alípio Padilha, tudo a propósito do podcast. Pode ser encontrado em radiotranse.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcasts. Regressamos em breve. Fiquem bem. Até lá.